Eu sou Yamburo de rolê de Opala. Vende minha paz, eu vou pra minha vida. Vamos ficar louco e vender a alma. Só foder as gatas, vou enganar o capeta. Mas é isso mesmo, cê já me conhece. Só ir dar o mic, eu começo a ação. Autoestima campeão, cê sabe que nós merece. No sol eu quero uma sombra. Vem do Japão essa onda. Todo mundo agora escuta. O quê? Sem medo de escuras piranha. PJL, liberdade canta. Sem jutsu infinito. Só tenho dente canino. Pula de boot macio, bro. Mama shoulda say I'm sorry, mas não deveria ter frequentado a escola. Suave, talvez eu assine meu nome em algum contrato de uma boa proposta. Mano, eu nunca mais vou trabalhar pra outro homem. Não há nada errado, eu procuro uma resposta. Beat by Deus bem alto gravado no fone. E eu não vou parar. Miso no wave, eu equilibrado, girando e girando. Eu quero nunca mais pensar em nada. O tempo corre. E eu vou correr mais rápido ainda. Vou fazer meu corre. Vou pintar tudo de branco. Mas primeiro vou pintar de azul. Vou mandar um drift Subaru azul. Pulo de Subaru azul.